E se toda oração fosse colocada à prova, quantos de nós falharia nessa hora? Eu errei mais que deveria, bem mais do que queria, e sempre tive uma nova chance todo dia. Eu vi a vida passar como um filme, sem controle na minha mão, sem opção reprise. Mas cada dia que amanhece é um convite, me chama dizendo: equilibre-se, respire. Um dia de cada vez, na busca por minha vez, um pouco de lucidez me fez ver de uma vez que todo dia é meu dia se eu decidir fazer valer o sol que hoje brilha por aqui. Muito além da natureza e sua reciclagem, cada nascer do sol traz consigo uma mensagem. O céu dizendo que ainda acredita em mim, uma nova chance pra ser novo pouco antes do fim. Você já pensou na grandeza disso? Graça, favor de Deus não merecido. Num mundo onde todo mundo só vale o que tem, Deus investiu seu tudo em quem não vale um vintém. Inexplicável essa ação do céu. Antes do julgamento, a absolvição do réu. É tanto amor envolvido que até me constrange. Automaticamente já não sou o mesmo de antes. Orgulhoso enxergo o quanto isso me afetou. Mas não é sobre criatura, é sobre o Criador. Humano e divino, numa história de amor. Tanto amor que o divino se humanizou. Tipo um filho que um dia deixou sua casa, saiu pro mundo confiando em suas próprias asas. Quando o voo terminou, se sentiu tão sozinho, lembrou de suas raízes e quis voltar pro ninho. De um lado medo, vergonha, incerteza, insegurança. Do outro lado a fé e a sede de mudança. O que eu não esperava era sua reação, correndo ao meu encontro pra me abraçar no portão. Não ouviu minhas desculpas, não me deu um sermão. Sandália nos meus pés, anel na minha mão. E com amor quebrou toda a minha ingratidão. Me fez ver que maior que a vergonha era a satisfação. Bom filho a casa torna, quando passa a revolta. Um pai que não se conforma enquanto o filho não volta. Cada suspiro na janela era uma intercessão, e eu abria mais os olhos a cada decepção. E é tão bom saber que não consigo ir tão longe, a ponto de não mais te ouvir ou desligar da fonte. A sua voz foi quem me trouxe de volta pra casa, num barco à deriva enquanto eu não enxergava. Saí da casa do medo, fui pra casa do amor. Saí da casa da culpa, fui pra casa do amor. Saí da casa do ódio, fui pra casa do amor. Saí da casa do peso, fui pra casa do amor. E no amor não encontrei nenhuma acusação contra mim ou contra qualquer outro irmão. O que encontrei foi você de braços abertos e um abraço acima do errado e do certo. Misericórdia e graça e fé pra enxergar toda a minha vida e uma história pra contar. Sobre céu e terra, minha casa, o meu lar. Sobre Deus e o desejo de me salvar.